Acompanhe tudo no mundo dos esportes a partir de agora no Arquibancada MAC. Boa noite, querido ouvinte. Está no ar mais um Arquibancada MAC, nesta sexta-feira, 18 de março de 2016, cheio de informações e debates para vocês. Aqui quem fala é Pedro Rocha, seu apresentador de hoje. Este programa tem apoio do Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico e do Centro de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Hoje aqui na bancada temos comigo ele, André Rivera, nosso capitão. Fala, capita, qual é o seu destaque? Boa noite, Pedro Rocha, boa noite, ouvinte. Meu destaque vai para o Corinthians, que volta a jogar em Itaquera amanhã, mais conhecido como sábado, às 4 horas contra o Linense. É o Coringão tentando mais uma vitória no Campeonato Paulista. Aqui na minha frente ele, André Fonseca. Fala, André, qual é o seu destaque? Olá, tudo bem? Meu destaque vai para o jogo de São Paulo e Ituano, domingo, 4 da tarde em Itu, hein? Jogão. Jogão para o São Paulo e Ituano fazendo uma grande campanha no Campeonato Paulista. Aqui ele, João Pedro Granado. Fala, peão, qual é o seu destaque? Boa noite, Pedro Rocha, boa noite, bancada, boa noite, ouvinte. Meu destaque vai para a derrota do Palmeiras ontem pela Libertadores, que complica a situação do time na fase de grupos. É verdade, o Verdão se complicou ontem no Uruguai. E aqui ele, para terminar a nossa bancada de hoje, Vitor Chaim. Fala, Vitor. Boa noite, Pedro. Boa noite, ouvinte. Meu destaque vai para as quartas de finais da Champions League, que nós vamos comentar logo, logo. É, o sorteio já foi e você, ouvinte, ficará sabendo de tudo. Então vamos começar com ela, a Champions League. Solta a ópera aí, Doni. A Champions League está no ar, já foram os sorteios das quartas de finais. E que sorteio, hein? Que sorteio emocionante. E para você, ouvinte, ficar sabendo dos confrontos, vamos a eles. O Bayern de Munique enfrenta o Benfica, o Barcelona faz o clássico local contra o Atlético de Madrid, o PSG encara o Manchester City e o Wolfsburg enfrenta o Real Madrid. Para vocês, qual é o grande destaque desse sorteio? Acho que o grande destaque desse sorteio são dois, mas na minha opinião não é o clássico Barcelona-Atlético Madrid, sim PSG e Manchester City, que acho que é o confronto mais equilibrado do momento e vai ser o jogo que vai jogar um grande time na semifinal, mas não é o maior de todos. Né? Eu discordo um pouquinho, eu acho que o jogo do Barcelona com o Atlético de Madrid é até mais equilibrado, por ser um clássico local e o Atlético sempre está dificultando para o Real, para o Barça. No Campeonato Espanhol, na própria Champions League, mesmo quando enfrenta um dos dois. Então vamos fazer uma organização aí pro nosso querido ouvinte. Vamos falar jogo a jogo. Primeiro, Wolfsburg e Real Madrid. Pra vocês, quem é o favorito? Ah, pra mim o favorito é o Real Madrid, mas eu acho que o Wolfsburg vai complicar bastante. Na Champions e no Campeonato Alemão, vem fazendo grandes jogos com o Draxler, o Peris... Não, o... É, Draxler. Sim, tem outro croata e tem o Schürrle também. André tá jogando. A defesa é formada por dois zagueiros brasileiros, né? O Naldo e o Dante. Então... Acho que o Wolfsburg vai complicar muito a situação do Real Madrid. É aquela coisa, né? O Real Madrid, principalmente na Alemanha, né? Real Madrid é um gigante, é um time que nos últimos anos tá gigante, não tem discussão. E o Wolfsburg é um time... Vai, médio pra grande na Alemanha. E não é um time que ganha muitos títulos. Ano passado, se não me engano, ganhou a Copa Alemã. E é um time que vai complicar, vai brigar duro contra o Real Madrid. Vai ser tipo a Juventus ano passado, que passou pelo Real Madrid. Ele vai tentar de tudo e tem muitas chances. Sim, lembrando que o Real Madrid só tem essa chance, né? A única chance de título na temporada do Real Madrid. E o Zidane quer muito esse título pra ele continuar no cargo. Vale a permanência do Zidane no cargo. Exatamente isso que o André falou. O Zidane, embora tenha vencido alguns jogos pelo Real Madrid, já está sendo bastante contestado. E eu tenho minhas dúvidas se ficará na próxima temporada. E a Champions League é um grande aliado para ele se quiser manter o cargo. Só uma última coisa, acho que A grande arma do Real Madrid, que todo mundo concorda, que acho que é o contra-ataque do Real Madrid, que é super rápido. Muito rápido. E a defesa do Wolfsburg é uma defesa lenta. Dante, Naldo, é muito lenta, então... E o Real Madrid decide em casa contra o Wolfsburg, já também foram decididos mandos de jogos, o Real Madrid decide em mas casa. Mas apesar de ser uma zaga lenta, é uma zaga de qualidade e experiência. O Wolfsburg, né? Acho que segura, consegue segurar um pouco o Real Madrid. Né? E também vamos ver como vai se portar a zaga do Real Madrid, porque o ataque do Wolfsburg é bastante E também, se for ver, algum dos principais craques do Real Madrid não vive em uma temporada lá muito boa, que é o caso principalmente do James Rodríguez, que pouco jogou na temporada e vem sendo muito contestado, até se fala numa possível saída dele do Real também no fim da temporada. É, falaram numa troca dele com o Hazard do Chelsea, né? É, vale lembrar que o Dante, ele já parou o Messi uma vez e ele pode sim parar o Cristiano Ronaldo. Ele tem competência pra isso. Ele pode parar. É, eu tenho... Ele só não parou o 7-1, né? Mas... Eu tenho minhas dúvidas com o Dante depois daquele 7-1. Mas vamos ver, é um jogão que como o Peão já bem lembrou pra você, querido ouvinte, será decidido na Espanha, primeiro jogo na Alemanha. Outro confronto, como já falamos, é Bayern de Munique e Benfica, o Bayern que vem de uma classificação heróica contra a Juventus, e o Benfica, que vem sendo a surpresa do campeonato, vem fazendo uma grande campanha e tem se mostrado um time bastante equilibrado e compacto. Você acha que o Benfica pode surpreender, Peão? Ah, eu acho difícil, apesar do Benfica ter eliminado o Zenit, que fez... Acho que foi a melhor campanha da primeira fase, sim, ou uma das melhores. Não perdeu na não primeira perdeu. Fase. Então, fez a melhor campanha na primeira fase e o Benfica conseguiu eliminar o Zenit, decidindo na Rússia, inclusive, jogou a primeira em casa. Mas eu acho muito difícil passar pelo Bayern de Munique e até dar um trabalho. Acho ainda é. Mais pelo primeiro jogo ser na Alemanha, eu acho que o Bayern já pode construir nesse primeiro jogo uma vantagem muito grande, que aí tornaria as coisas impossíveis para o Benfica jogando em casa reverter. Acho que mesmo sendo futebol, que todo mundo comenta que é um esporte 11 contra 11, dá para ganhar sempre, tá, a situação de Benfica e Bayern é totalmente... É outro time, entendeu? É outra coisa, é outra pegada. Pep Guardiola é o melhor técnico do mundo, considerado por muitos. O Bayern de Munique tem um dos melhores elencos do mundo, talvez o melhor elenco do mundo. E o Benfica vai tentar a sorte, mas sem chance, para minha opinião. Mas exatamente por isso, por Benfica tentar essa sorte contra o Bayern, André, você não acha que eles podem jogar, como eu posso dizer, como azarões nesse confronto e aí sim surpreender logo lá na Alemanha? Olha, o maior azarão desses confrontos todos é o Wolfsburg, não é o Benfica. O Benfica já tem 2 títulos, já tem... mas de momento já tá acho em que é o um Benfica, outro né? patamar. Mas sim, momento, de momento é o Benfica, também. Mas... É que título vale não entra em campo. Que o Benfica nem lidera o campeonato português. O líder do campeonato português é o Sporting. Com 3 pontos a mais. E o Benfica tem qualidade. Tem o Jonas na frente, tem o Talisca, mas acho que o confronto é tem uma superioridade é gigantesca igual. Do Bayern. E o Guardiola tá faminto por um título. Ele quer o título pra ir pro Manchester City bem. Título que se diz expressivo, né? Porque sim. O campeonato alemão não é mais nada pro Bayern. O campeonato tá alemão muito fácil. Virou paulistinho. Então esse jogo vai ser bem legal, eu também acho. Como o Peão já também lembrou, primeiro jogo na Alemanha, segundo jogo em Portugal. Vamos aos clássicos dos milhões. Paris Saint-Germain enfrenta o Manchester City. Não sei se pode ser considerado um clássico, porque são 2 times, principalmente o Manchester City, que está chegando no cenário europeu agora. É sua primeira quarta de finais, né, na história. Nesse jogo, eu acho que o PSG leva um pouco de vantagem. Eu acho que é um time já pronto. Mas o Manchester City pode surpreender, porque tem grandes valores no elenco. Na Batalha das Formigas, vamos ver quem vence, né? Porque o PSG jogou muito bem contra o Chelsea. É, batalha de formiga, 2 times pequenos, entendeu? Oxe, não, mano. Sim. O Paris Saint-Germain é. Discordo. Discordo. Sim. Em termos de time, o PSG tem os títulos dele na França lá, enfim. Sim. O City tá chegando agora. O Manchester City tá chegando agora, mas o elenco dos dois times acho que é gigantesco, cara. Sim, quando você tem o Ibra... Eu prefiro o time do Paris Saint-Germain. Acho que como elenco tudo bem, mas acho que o Manchester City pode surpreender por ter De Bruyne, Agüero... O Davi Silva. Tem que ver quem que vai estar jogando, né? Porque esses caras aí estão sempre machucados. É, mas pra mim, os dois times têm vários nomes que podem ali, numa jogada individual, fazer uma bela partida e ganhar o jogo. Acho que de momento sozinho, o PSG é melhor. Assim, mas o time tá mais encaixado hoje, eu acho, do Paris Saint-Germain. Vale... Lógico que o Agüero pode fazer a diferença, classificar o Manchester City, o próprio... E aí a Churri, que é muito... De Bruyne, que joga muito. De Bruyne. Vale lembrar que o Guardiola irá assumir o Manchester City na próxima temporada. E muitos desses jogadores, como vocês citaram, o Yaya Touré é um exemplo, não deve ficar, né, no ano que vem. E é legal... Fala, André. Peraí, fala, André. É uma notícia, eu não sei se eu deveria dar agora ou quando a gente for falar do Santos, mas tem um interesse muito grande do PSG pelo Lucas Lima. É, vamos deixar pro Santos, que o Santos às vezes não tem muito assunto, né? Mas enfim, não, acho que... Ele procurado por todos. É, já se também cogitou a possibilidade dele ir pro Barcelona, o Neymar acabar levando ele, mas isso vamos falar bastante depois do intervalo. Então vale lembrar também que o Manchester City não vem fazendo uma grande campanha no campeonato inglês. É uma equipe que oscila bastante. Acho que o desafio, é muito legal ver o desafio do Guardiola em assumir uma equipe assim, né? Sim. Uma equipe que não teve muita tradição, tá criando a tradição de ser campeão europeu agora, vai tentar criar esse ano. Já conseguiu a tradição de ser campeão local. Sim. E agora tá tentando... Eu acho que é muito legal o Pep Guardiola assumir um time que não tem esse negócio. O Bayern de Munique, putz, já tinha um elenco gigante quando ele chegou e ele montou melhor ainda. Mas nesse ele poderia ir pro Arsenal, não poderia? Não. Não sei. Eu acho que o desafio dele é maior no City do que no Arsenal. O desafio é maior no City e a grana é maior no City. E até porque o Arsenal, apesar de não ter o dinheiro que o City tem hoje, tem mais camisa, né? Então... Tem mais camisa. Só pra falar que o City é a primeira vez que chega nas quartas de final, então... É, vai ser um, tá estreando um de... confronto bastante interessante, sim. Por mais que o City não esteja vivendo uma grande fase, vai complicar muito o jogo para o Paris Saint-Germain, que tem o Ibrahimovic como seu principal destaque, que tá jogando a sua última Champions pelo clube. É dele que eu ia falar, que ele pediu pra jogar contra o Real Madrid, uma equipe mais fácil, né, acabou não encontrando, acabou não dando certo. Não dando certo, né? E o outro jogo do sorteio das quartas de finais é entre Barcelona e Atlético de Madrid. Para mim, o confronto mais equilibrado é o clássico local. E o Atlético de Madrid é um time que eu acho que esse ano está muito bem tecnicamente também. Passou pelo PSV na Bacia das Almas na disputa por pênaltis. É, mas foi muito fraco sempre, o jogo. Mas sempre complica a vida do Barcelona. É uma equipe que tem uma defesa muito forte, marca firme. E eu acho que pode surpreender o Barcelona, embora eu ainda aposte no Barça. Mas o Atlético é um time que, como você disse, Pedro, ele sempre complica o Barcelona porque ele cresce muito nos clássicos. É, não sei se é aí o Simeone que faz ter um trabalho psicológico assim, mas o time fica muito forte nos clássicos, sempre dando muito trabalho pro Real, pro Barça. Achei. Ganhou do Real no Santiago Bernabéu recentemente até, né, no Campeonato Espanhol. Sim, não. Vai ser um confronto muito legal. O Neymar, que desde o ano passado já tem uma rivalidade assim com o Juanfran, né? Que bate bastante nele e provoca o 7-1, já fez menções a isso. Mas eu não consigo enxergar o time do Atlético de Madrid ganhando do Barcelona, surpreendendo como vocês estão falando. Eu não consigo por causa... do time, como tá o time do Barcelona esse ano, que na minha opinião tá mais encaixado que do ano passado. E, com certeza. E eles estão mais entrosados, o Neymar tá voando, o trio MSN tá voando, já estão batendo recordes atrás de recordes, já é considerado por muitos o maior ataque da história, superando o Coutinho, Pepe e Pelé do Santos. Então acho que não tem muito, assim... Eu não consigo colocar na minha cabeça que o Atlético de Madrid passa pelo Barcelona. Lembrando deste confronto, o primeiro jogo será realizado no Camp Nou e o segundo jogo decide na casa do Atlético de Madrid, no Vicente Calderón. Vicente Calderón. Calderón. Calderón. Que vamos ver o que nos aguarda nesses confrontos da Champions. Vamos ao outro torneio da Europa. Não tão importante quanto a Champions a Sul-Americana, League, mas tão legal quanto. Tem uma final antecipada aí, pelo que eu vi, hein? Vamos ver os confrontos das quartas de finais da Europa League. O Braga vai pegar o Shakhtar Donetsk, o Vila Real enfrenta o Sparta Praga, o Atlético Bilbao faz seu clássico contra o Sevilla e o grande jogo, que o sorteio fez, hein, galera? Borussia Dortmund e Liverpool. Pra mim, o campeão sai desse jogo aí. O reencontro de Klopp com a Muralha Amarela. O que vocês acham? Bonito, você falou, hein, mano? Estão ensaiando desde quando? Fiquei pensando a semana inteira pra falar essa frase. Ficou bonito, né? Parabéns. O que vocês acham aí desse jogo? Vamos começar então por Braga e Shakhtar. O Coutinho meteu um golaço ontem, não foi? Um momento, Braga e Shakhtar. O que você acha de Braga e Shakhtar, Shay? Acho que... Não, eu acho que esse confronto tá meio equilibrado. Eu acho que vai dar Shakhtar Donetsk. Você acha? Pelos brasileiros que tem, né? Tem um time que tem. E aí, o que vocês acham desse jogo? Eu vou chutar Shakhtar. Shakhtar também. Também Shakhtar. Não, para bem. Bom, Vila Real e Sparta Praga. Vila Real. Apesar do Sparta passar pela Lazio, fazendo 3-0 na Itália, eu acho que o Vila Real. E o Vila Real é o quarto colocado lá do campeonato. O local entre Atlético Bilbao e Sevilha. Desculpa, André. Não, Vila Real é o quarto colocado e já tá quase garantido na Champions. Era isso, né? Isso. Vamos falar de novo, por favor. Fala de novo. Exato. Não, agora fala, não. Por favor, por favor. O Vila Real, quarto colocado, está quase classificando para a Champions do ano que vem. Nossa, mano, o Vila Real tá... tá bem o Vila Real. No clássico local, Atlético Bilbao e Sevilha. Sevilha sempre chegando na Europa League. O que vocês acham? Quem que leva? Sevilha. Eu acho que Eu acho que vai ser campeão esse ano de novo. O cara tá profetizando aqui. Tricampeão? Falou. Tricampeão. Então, querido ouvinte, hoje, 18 de março, nesta sexta-feira, André Fonseca cravou. Sevilha campeão. Fala, André. Falado. Não, só isso. Sevilha campeão. É isso. Chegando pela terceira vez. Mano, vamos ver então, ótimo, né? Ótimo palpite. Eu acho que o Atlético Bilbao passa. Eu também acho que o Atlético Bilbao vai acabar passando. E o grande passando. Jogo, Borussia Dortmund. Mas o Atlético de Bilbao... O Atlético de Bilbao que ganhou do Barcelona, acho que ano passado. Ganhou no começo do ano a final da Supercopa da Espanha. Foi 4-0 no Barcelona. Eu acho que o único time que bateu o Barcelona esse ano. Não, foi o Celta de Vigo bateu também. Que fez 4-1 forma... também. Ah, sim. Venceu. Fez 4-1 também. O Celta. Não, o Celta sim. Mas o. Ele também. É que o Atlético Bilbao foi numa final, né? Seria a final do campeão espanhol contra o campeão da. Uma Supercopa. É, uma Supercopa da Espanha. Mas o Celta também meteu 4. Meteu. E no último mas tomou jogo... um gol, foi 4-1. Ok, senhor Pio. Muito obrigado. E Borussia Dortmund e Liverpool. Concordo com você. O que vocês acham aí desse duelo? É o mais equilibrado, o mais divertido de. Acho que é o mais forte, né? Nem o mais equilibrado, né? Vai ser mais legal por causa do reencontro com o Klopp, com a torcida do Borussia. Acho que não vai ter muito, assim, vaias, assim, acho que... Não, vai ser mais por idolatria mesmo. Por mais que a torcida do Borussia seja... Não é tipo um Luxemburgo voltando pro Palmeiras ali. Acho que vai ser mais um Muricy voltando pro São Paulo. É. Porque a torcida do Borussia sempre é vangloriada. Borussiada, assim. Né? É pela... Onde que suas ações. O jogo? Onde que decide o jogo, Pedro? Na Inglaterra. Vocês estão gostando de me cortar hoje, hein, gente? Sim, na Inglaterra. Tadinho. Quem que vocês acham que leva esse jogo? Qual que é o palpite de vocês? Liverpool. Eu acho que passa o Borussia. Passa o Borussia nos pênaltis. Tá preciso hoje. Quem faz o gol? Aqui. Royce? O Royce faz o gol. Eu acho que o Royce passa em branco nesse jogo. O Aubameyang. Mas eu acho que vai dar Borussia também. É, eu também acho que vai dar Borussia. Acho que acho que a qualidade dos times... É indiscutível, os dois times têm grandes qualidades, mas acho que o Liverpool acho que chega favorito para esse confronto, até porque é meio campo do Liverpool. É, acho que mais forte que do Tá com o Coutinho, jogando muito bem. Tá voando também. O Coutinho, meteu um golaço ontem, se não me engano. É, então, grandes jogos aí da Europa League para você, querido ouvinte. E a gente não falou os palpites da Champions. Pô, falamos da Europa League, não falamos. É, aquele da palpite, os jogos. Vão demorar um pouco pra chegar, mas é aquele palpite pra esquentar. Sim, pro querido ouvinte falar, realmente ouvinte, essa não. Bancada sabe de tudo. André, Wolves e Real Madrid, quem passa? Wolfsburg. Real. Olho no lance. Eu vou com o André e vou de Wolfsburg dessa vez. Qualquer um. Eu acredito no Real Madrid. 2-0 Real Madrid primeiro jogo, 1-0 Real Madrid segundo jogo. Então você acha que o Real passa? 3-0. No agregado. No agregado. E você? Porque você soma os dois jogos. Eu? É. Real Madrid. Mas achou que eu ia surpreender, né? Você achou que eu fosse Eu olhei pra sua cara e falei, não, esse cara é bom. Ele falou, eu falei Real Madrid. Bayern de Munique, Benfica, quem que leva? André. Bayern. Mas olha, André, fala. Bayern de Munique, quanto? 3-1. 3-1? Nossa, mãe de Nali. 3-1. André cravou, querido ouvinte, André cravou Bayern 3-1. Tinha que ter uma vinhetinha, né? É. André cravou, não, cravou, tinha que ter cravou. Uma vinheta, todo palpite que ele foi fazer. É palpite, André, solta a vinheta. E peão? Bayern. Eu acredito que Bayern de Munique passa pelo placar de 5-0, no agregado. Eu acredito que o Bayern passa também, com certa tranquilidade nesse confronto. Nesse confronto. PSG e Manchester City. André? Acho que vai dar PSG. PSG. PSG. Quanto PSG, André? 2-0. 2-0 no agregado? Vai ser no agregado, 1-0, 1-0. Então vai passar pro 2-0. É. E você, Shane? Eu esqueci. Que... PSG e Manchester City. Cara, é um confronto que é, eu acho, o mais difícil de opinar, como eu já falei desde o começo do programa. Eu acredito que passa o Manchester City. Ela, cara, agregado de 2-1. Destaque pra Agüero, né? você não, falou. Não, destaque para De Bruyne nas suas assistências. Seu ídolo é o Agüero? Não, meu ídolo não é o Agüero. Meu ídolo é o De Bruyne desse time. De Bruyne. Que jogou no Wolfsburg. Que é parecido com você, por sinal. Obrigado. Eu não sei. Alguns encaram como elogio, outros não, né? É, o cara joga muito, o cara joga muito. Pelo futebol, pelo futebol. Lógico. E Barcelona, é Paris Saint-Germain. Barcelona e Atlético de Madrid no clássico local, quem que vocês acham que passa? Acho que vai dar Barcelona, não tem nem o que pensar. Barcelona. Quanto? 1-0. Cravou. 1-0 no agregado. No agregado. Acho que dessa vez que ele deu 20 gols, nossa mãe de nada vai errar. Gol do Busquets. Não. De voleio. É. Pião? O Atlético complica, mas o Barça passa. Eu acredito Barcelona 3-1 no agregado. Eu também acredito que o Barcelona passa. Agora, antes de irmos para um breve intervalo, você, querido ouvinte, que quer mandar perguntas para a gente aqui na bancada, mande para o nosso encarregado das mídias sociais, André Fonseca, ele que está aqui na bancada hoje. Tá aí o telefone dele, 991-93-0320. A mãe de Ná. É a mãe de Ná do nosso Arquibancada Mac. Repetindo o número para você que não pegou, 991-93-0320. E agora pode tomar sua água, querido ouvinte. Vamos a um breve intervalo e na volta temos muito mais. Você está ouvindo a Rádio Web Mackenzie, uma emissora da Universidade Presbiteriana Mackenzie em caráter experimental. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto. Porque aqui, você sempre encontra educação de qualidade. Do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Mackenzie, um mundo para você. Hoje cedo, quando eu acordei e não te vi, eu pensei em tanta coisa. Tive medo, como eu chorei. Eu sofri em segredo, tudo isso hoje cedo. Holofotes fortes, purpurina. E o sorriso dessas mina só me lembra cocaína. Em 5, abrem-se cortinas, estáticas, retinas brilham, garoa fina, que vita. Meus poemas me trouxe onde eles não habitam. A fama irrita, granadita, se desacredita. Fantoches, pique, Celso, pita, mentem, mortos, tipo meu pai, nem eu me sinto presente. Aí é rima que vocês querem, toma, 2, 3, farta pra infartar cada um de vocês. Num abismo sem volta, de festa, ladainha, minha alma afunda igual minha família. Em casa, sozinha, entre putas como um cafetão. Coisas que afetam, sintonia. Como eu sonhei em tá aqui. Um dia é crise, trampo, ideologia. Pause, é aqui onde nós entende a Amy Winehouse. Hoje cedo, quando eu acordei, quando acordei e não te vi, eu pensei em tanta coisa. Sofri em segredo, tudo isso hoje cedo. Vagabundo, a trilha é um precipício. Tenso, o melhor, quero salvar o mundo. Pois desisti da minha família e numa luta mais difícil a frustração vai ser menor, digno de dó. Só o pó vazio, comum que já é moda no século 21. Blacks com voz sagaz gravada contra vilões que sangra quebrada. Só que raps por nós, por paz, mais nada. Me pôs nas gerais, numa cela trancada. Eu lembrei do Racionais, reflexão. Aí os próprios pretos não tá nem aí com isso não. É um clichê romântico triste. Vai perceber, vai ver. Se matou e o paraíso não existe. Eu ainda sou emicida da rinha. Lotei casas do sul ao norte, mas esvaziei a minha e vou por aí, Talibã, vendo os boy bebê. 2 meses de salário da minha irmã. Renesis, Avelãs, Camarins, fãs globais, mano. Onde ele estava 10 anos atrás, showbiz, como a regra diz, leque. A sociedade vem de Jesus, porque não ia vender rap. O mundo vai se ocupar com seu cifrão, dizendo que a miséria é que carecia de atenção. Hoje cedo, medo. Você está ouvindo a Rádio Web Mackenzie, uma emissora da Universidade Presbiteriana Mackenzie em caráter experimental. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto. Porque aqui, você sempre encontra educação de qualidade. Do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Mackenzie, um mundo para você. Acerte o seu aí, eu arredondo o meu aqui. Está valendo! Estamos de volta, querido ouvinte. E agora vamos falar sobre um Libertadores. Vamos começar pelo Palmeiras. Doni, solta o hino do Verdão. Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente. O Palmeiras saiu para jogar contra o Nacional no Uruguai, iniciando o segundo turno do Grupo 2. E após perder no Allianz Parque pelo placar de 2-1, perdeu no Uruguai ontem por 1-0, gol de cabeça de Nico Lopes, e se complicou nessa primeira fase da Libertadores. Por quê? Porque o Rosário Central venceu o River Plate do Uruguai no Uruguai e foi para 7 pontos. O Nacional foi para 8, então a situação do grupo ficou: o Nacional com 8 pontos, Rosário com 7, Palmeiras com 4 e River com 2. Só que o problema é que o Palmeiras sai agora para pegar o Rosário Central na Argentina. Em caso de derrota, já pode dar adeus à primeira fase da Libertadores. André, o que você achou desse grande jogo ontem no Uruguai? É, ontem também que foi a estreia do Cuca, né, pela equipe do Palmeiras, e que não conseguiu fazer o time jogar ainda no primeiro jogo. No primeiro tempo, o Palmeiras apenas se defendeu. Não conseguiu criar muitas jogadas de perigo, quase criou nenhum. Nada. E o Nacional tentou fazer uma pressão, mas também não conseguiu se posicionar tão bem assim em casa logo no primeiro tempo. Depois que sofreu o gol, o Palmeiras também não conseguiu atacar muito, tentou uma pressão no final. E o Nacional ficou, depois que abriu o placar, também ficou só segurando para manter o placar. Exatamente, foi uma partida em que, na minha opinião, o sistema defensivo do Palmeiras no primeiro tempo funcionou, mas o sistema ofensivo foi muito mal os 90 minutos, sendo que, na minha cabeça, o Palmeiras teve apenas duas grandes chances, uma com o Gabriel Jesus no início do segundo tempo, que entrou cara a cara e tentou dar por cima, mas não conseguiu, e outra no final do jogo com o chute do Alexandre, que o goleiro espalmou. Pra você, Vitor, a escalação inicial do Cuca foi ruim? Não achei ruim, achei que ele tentou mudar o time, mudar a cara do time que tinha o Marcelo Oliveira. Ele colocou o Zé Roberto no meio, deixou o Egídio no lateral, que o Egídio já era muito criticado no lateral, voltou com o Arouca e Gabriel, que era a formação que deu, o meio de campo que deu mais certo no Palmeiras, que foi Arouca e Gabriel, colocou o Dudu e colocou como opção o Alexandro e na à direita o Alione, isso. Ele tentou alguma coisa diferente, ele tentou um meio que tenha posse de bola mais no ataque, mas não conseguiu essa função. Ele colocou o Gabriel, o camisa 18, o Gabriel, volante. Ele colocou ele de primeiro volante e colocou o Arouca de segundo volante. Essa opção não era como os dois costumavam jogar no passado. Normalmente o Gabriel fazia a função de primeiro volante e saía com a bola, saía pra jogar, e o Arouca ficava de segundo volante. Então acho que essa inversão pode não ter encaixado o time do Palmeiras, mas o time do Palmeiras jogou com a bola no chão. A defesa, como o Pedro bem falou, foi muito sólida, diferente dos outros jogos que a gente só tomava chute, pressão, o Fernando Prass voava no gol, era o que salvava o Palmeiras. Nesse jogo a defesa segurou, o que o ataque não fez, o que fazia no ano passado, que era muitos gols. Vocês acham que isso que o Chayim bem citou, o Cuca ter começado com o Egídio na lateral, que era um jogador que vinha sendo bastante criticado no Palmeiras, a inversão de posicionamento do Gabriel e do Arouca, o Gabriel para segundo volante, o Arouca para primeiro, o Zé Roberto jogando no meio. Vocês acham que esses dois anos que o Cuca passou na China, ele acabou ficando um pouco desatualizado dessas novas funções dos jogadores? ou é, foi uma opção dele mesmo, ele acreditou que isso ia dar certo ou não. Porque vale lembrar que o Egídio vinha muito bem na época do Cruzeiro, quando o Cuca ainda estava atuando aqui no Brasil. O Zé Roberto não tinha ainda 42 anos, tinha 40. Ah, novo, né? Nossa, era novo. E vocês acham que o Cuca voltou um pouco desatualizado dessas novas funções dos jogadores, principalmente do Palmeiras? Eu acho que principalmente na questão do Egídio pode ter interferido a época que ele estava no... Foi no Atlético, último time dele. O Egídio ainda estava muito em alta e esse tempo fora, talvez, não sei se ele acompanhou muito o futebol brasileiro, talvez ele não tenha a noção do quanto o Egídio caiu de produção nesses 2 anos, que pegar nem parece que é o mesmo Egídio que jogou no Cruzeiro bicampeão brasileiro. E quando que o Cuca saiu, o Egídio tinha sido considerado o melhor lateral esquerdo do campeonato brasileiro. Mas acho jogando que... muita bola. Sim. Eu olho com outros olhos porque o Palmeiras, como o São Paulo, ele tem um técnico interino que acompanha o time há muito tempo, né? E o técnico interino sabe o que está acontecendo com o Egídio, sabe o que está acontecendo com o time. Ele poderia muito bem ter avisado o Cuca. Ele deve ter avisado. O Egídio não vem bem. Só que foi a opção dele, foi colocar o Egídio na esquerda para ter o meio do campo com o Zé Roberto, com posse de bola dominada no ataque, que é o que o Zé Roberto deveria fazer. Que era o que, depois, quando o Robinho entrou, que ele deveria fazer. Só que daí entrou o Robinho no lugar do Egídio. Jogou o Zé para lateral e... Não tem, acho que o Egídio, ele caiu muito, mas não tem como não ter ele no jogo, entendeu? Ele é o nosso reserva, o lateral esquerdo reserva. Não dá pra fugir dele. Não tem como fugir dele, ou você contrata outro jogador, ou o Palmeiras vai ter que ter a opção do Zé Roberto. E acho que isso aí... Pra mim, ele arrumou o time no segundo tempo, né? Porque sim, ele percebeu que não tava dando certo. Ele tentou alguma coisa. Na minha opinião, era o time que ele devia ter começado. Eu me surpreendi um pouco com a volta do Gabriel num jogo tão importante como esse, sem ritmo de jogo. Sim. O que eu achei é que ele devia ter colocado... Com o Thiago Santos no banco, né? O Thiago Santos... Todos os jogos. Thiago Santos, primeiro volante, Arouca de segundo. E o Gabriel, ele... Ele podia entrar no segundo tempo, sim, sei lá. Porque o cara tá 8 meses parado. Então... Se o Lucas Barros, que tá... Acho que há 1 mês parado, ele colocou pra jogar, imagina um Gabriel que tá 8 meses parado. Agora, a questão do Gabriel, né, eu acho que... Não é só física também, o posicionamento com o Arouca, que você já comentou, Shen, eu acho que assim, o Gabriel pode até fazer a função de volante mais marcador sem saída de jogo, só que aí o segundo volante não pode ser o Arouca. Tem que ser o Matheus Salles. Tem que ser o Matheus Salles, o Jean, que tem mais... Mais uma vez, tem mais jogou saída bem de bola. Contra o São Paulo e não foi escalado, não tem a sequência que ele é ridículo, precisa. O Matheus Salles é um grande jogador, ele tá na seleção brasileira... Ele tá na seleção brasileira... Empolgou aí, hein? Ele é um grande jogador, pô. Fala, André, pode falar, nossa cara. Eu recebi uma mensagem aqui no meu celular. A primeira, hein? A primeira de muitas, do Vitor Vissotto. Um abraço para o Vitão. Porque o Cuca colocou o Gabriel como segundo volante e não como primeiro, que é a função dele. Acabamos de falar. O cara me manda a mesma querido pergunta. Querido ouvinte. Mas a gente repete. Então pode repetir, Shaim, que depois eu tenho umas palavras aqui do técnico Cuca. Ele fez a opção, ele deve ter visto no treinamento que o Gabriel estava melhor de segundo volante, mas não acho que não tinha conhecimento que o Arouca não conseguia fazer bem essa função e o Gabriel estava voltando de 8 meses. Acho que foi um pouco de afobação de colocar o Gabriel para agradar a torcida. O Gabriel eles poderiam ter colocado no segundo tempo, só gente... poderia ter esperado. É isso mesmo que o André falou. O Cuca falou algumas coisas na sua entrevista coletiva. E tenho aqui anotado alguma das palavras que ele disse. Primeiro ele falou, vamos corrigir os erros, que foram muitos, inclusive de atitude que não tivemos. Vocês acham que o Palmeiras não teve atitude nesse jogo? Vocês acham que foi um time, não diria medroso, vou usar essa palavra, medroso no Uruguai? Palmeiras chegou a ter atitude. O problema do Palmeiras é que ele chamou muito o Nacional pro jogo, ao meu ver, e o Nacional gostou do jogo e foi pra cima... E conseguiu o gol numa jogada chorada do atacante do Nacional. E com isso, tipo, deixou o Palmeiras numa situação complicada. E o Cuca vai ter que ver se é melhor continuar com esse sistema ou se é melhor mudar o sistema. Acho que não tem nem como ver isso, sabe? Porque é o primeiro jogo do cara. Então... Tá 3 dias no clube. Ele vai usar um esquema muito parecido com o que o mesmo esquema no próximo jogo. Mas tá ainda muito parecido com o que o Marcelo tava fazendo. Eu acho que nesse jogo, especialmente, ele jogou no 4-4-2. Dudu e Alexandre lá na frente. Jogou com as pontas com o Dudu e a Lione. Meio do campo tava Gabriel e Arouca. É o 4-4-2 tradicional, aquele lá que você abre os jogadores e faz duas linhas de 4. Como que é? Tradicional esse É, o tradicionalzão, não tem aquele negócio de fazer não tem quarteto, diamante, não, aquelas coisas. Diamante. Jogando muito FIFA, hein? É, então. E vale lembrar False também nine. Que a questão do Cuca, do tempo que ele teve de trabalho, o próximo jogo da Libertadores contra o Rosário é só dia 6. Sim, é isso que eu ia falar. Cinco jogos nesse cinco período, jogos. Sendo um deles um clássico jogos. Contra o Corinthians, que pode dar confiança e arrumar o time, então, né? Pode ter e ali tempo é um tempo e tipo, jogos importantes pra ele testar algumas opções que ele tem no elenco pra ver quem ele acha que deve ser o time dele no Palmeiras. Fala, capitão. Isso que o Pedro falou aí de atitude e tal, eu acho que o time do Palmeiras ontem, ele entrou muito querendo evitar a catimba que aconteceu aqui no Brasil. E acho que se perdeu um pouco nessa vontade catimba de... o quê? A gente tá perdendo. De devolver a... Esse teve seu sentimento, né? Esse sentimento, e tipo, eles iam pra frente e brigavam por toda a bola, carrinho... E o Nacional pensou, a gente tá de boa. É, então, eles acho que eles queriam mais devolver isso do que vencer o jogo. Outra declaração que o Cuca falou foi que Gabriel Jesus, em meio tempo, mostrou pra mim que tem que ser titular. Mas ele já vinha sendo titular, entendeu? Não, no último jogo contra o São Paulo, ele colocou a Lione, o Alberto Valentim, e nesse jogo a Lione foi titular novamente. Mas eu acho que futuramente, nos próximos jogos, o Gabriel Jesus será sim o titular. Não sei o que vocês acham. Mas não dá pra usar tanto a Lione como o Gabriel juntos? Precisa... Cada um em uma ponta? É que, sinceramente... Tem o Dudu. Você não vai tirar o Dudu do time, né? O Dudu não sai de jeito nenhum. É que só jogam 11, né? E eu acho que o Robinho... Não. O Robinho é o único jogador do time que tem o passe do armador. Eu não acho que o Alione seja o armador na mesma função do Robinho. Ele é velocidade. Ele é velocidade, eu acho que ele é um ponta. Ele pode ser o armador, mas ele ainda não é. Ele precisa melhorar. Eu não vejo o Alione como armador. Eu vejo o Alione como um cara que tem um passe rápido pra fazer isso. Um, dois, sabe? Essas jogadas mais rápidas. Agora... O cara, pra pensar o meio de campo, não é ideal o Robinho, mas é o Robinho no mas momento. É o que tem no elenco. E o que seria o Zé Roberto, que não conseguiu fazer a função. É a famosa frase, é ruim com ele, mas é pior sem ele. E sim. Entre o Alione e o Dudu Valdir. De armador, vocês preferem o Dudu? Dudu e Alione de armador? Não, entre os Dudu, dois. Como o Marcelo jogava? Como armador. Naquela posição? Não sei. O Dudu não rendeu nada ontem, né, na ponta esquerda. Ontem o Dudu foi muito mal, perdeu todas praticamente. Ele e o Lucas, né? O Lucas acho que novamente provou que não deve ser titular. O Lucas foi triste. E tem o Jean no banco, tem o João Pedro no banco, que foi muito bem contra o São Paulo. Não dá pra entender o que acontece com o Lucas. Ele caiu de um jeito assim... Acho pior que o Egídio. Nossa, O cara tá indignado. Sem palavras. Por que será que ele tá tão indignado assim? Olha, eu não sei o que aconteceu com o futebol do Lucas, Eu gostava dele, ele jogava muito bem. Eu achava um lateral bastante completo. Ano passado, a gente falava aqui no Arquibancada Máquina que ele era o segundo melhor lateral direito do Brasil. Seleção, não sei o quê. Nossa. Olha, eu acho atualmente ele nem defende nem ataca. Mas eu acho que vocês... E nem tem condição física. Assim, ano passado ele tava muito bem, cara. Mas eu acho que foi um ano que ele nunca mais na carreira vai ter. Então, mas ano passado ele tava bem, pô. Mas foi bom, muito... É que agora começam a chegar informações. O Lucas, na época do Botafogo, revezava a posição com o Edilson. Então, não sabemos direito quem é o real Lucas. Se é o Lucas de agora ou o Lucas que vinha muito bem ano passado. Porque o Edilson era muito... Ganhar a posição do Edilson não é muito mérito, mas, né? João Pedro vai ganhar essa titularidade. Talvez seja a hora do João Pedro, agora um pouco mais maduro, ser titular do Palmeiras. E tem o Lucas Teixeira como segundo reserva. E a última frase que o Cuca falou aqui, que eu achei importante... Foi não quero iludir o torcedor, lá em Rosário será mais difícil, mas teremos mais tempo para treinar, que foi o que o Peão falou. O Palmeiras tem mais 5 jogos até o grande jogo contra o Rosário Central, e vale lembrar que uma derrota já elimina o time do Verdão. Um empate coloca uma situação delicada para a última rodada, mas ainda mantém as chances. E uma vitória deixa o Palmeiras com muitas chances de passar de fase, é o grande jogo, não tem mais pra onde correr, tem que vencer o Rosário se quiser passar de fase. Eu acredito no Palmeiras, acredito que o Palmeiras vá vencer o Rosário, mas ainda fico com uma leve desconfiança do que esse time pode fazer nas oitavas. É muito cedo, acho que tem que dar tempo agora, ver o que o Cuca vai fazer com o time, e ver se realmente demitir o Marcelo foi uma boa solução, se agora o time vai melhorar e vamos ir passar de fase da Libertadores. Eu gostei muito do time do Rosário ontem, eu vi o jogo contra o River Plate. Bem lembrado. Eles acabaram saindo atrás no placar, mas eles impuseram mesmo fora de casa, a torcida compareceu. Eles conseguiram empate, daí o River tinha que vir pra cima e pegar o contra-ataque do River. Sim, foi muito... É, eu acho que o mais perigoso do Palmeiras é ter que sair pra vencer o jogo e não tomar cuidado com os contra-ataques. É um time muito rápido e que também vale lembrar, tá priorizando, alguns dizem na Argentina, que está priorizando mais o campeonato argentino que a própria Libertadores. Imagina se não tivesse. É. Então vamos ver como que será essa caminhada do Verdão até esse grande jogo do Rosário. Vamos acompanhando jogo a jogo para ver a evolução do Palmeiras. Mas agora vamos sair um pouco deste assunto e vamos falar do Corinthians. Solta o som. O Corinthians enfrenta após a vitória contra o Cerro Porteño na Libertadores e assumir a liderança isolada do grupo... Udinense. Não. Ah, o grupo? Grupo D. Grupo D, que é o grupo 4. É, pode ABCD. Ser considerado ABCD. O grupo 4, o Corinthians venceu o Cerro agora no meio de semana, assumiu a liderança e volta as atenções para o Campeonato Paulista e tentar recuperar a liderança geral. Que o Santos, né, agora venceu o 15 de Prascaba e ultrapassou o Corinthians na liderança geral. E agora o Corinthians enfrenta no domingo ou no sábado? Sábado, amanhã, sábado, 4 horas. Sábado, às 4 horas, o Linense na Arena Corinthians, Arena de São Paulo. Arena André... de Itaquera também. De Itaquera. André, o que você traz aí desse jogo? É, o Tite deve colocar a escalação titular novamente, apesar de ter jogado no meio de semana. É, o Corinthians só joga novamente na Libertadores daqui... duas semanas, então pode treinar à vontade, jogar com o time titular, não precisa se preservar para jogar, pode garantir a primeira colocação geral no Campeonato Paulista. É, acredito que não vai ter muitas dificuldades para jogar contra o Linense. É, mais uma vez, o estádio amanhã deve estar lotado. Não lotado, né, mas com umas 28, 30 mil pessoas. É, então, acho que não vai ter muitas dificuldades para nesse jogo de amanhã. É, acho que a escalação aqui que eu puxei aqui é o Cássio vai jogar no gol, né? Daí vem Guilherme Arana, Wilson, Valbuena. Time reserva então, pelo jeito. Edilson, William. Um momento. Edilson. Quem que é o lateral direito do Corinthians? Edilson. Edilson. Edilson. Edilson. O Williams, Alan Mineiro e Rodriguinho. Alan Mineiro acho que estreando. Não. Não é? Não. Já jogou já na Libertadores, já tinha jogado faz duas semanas também. Lista, não, já jogou também. Então ele não tá estreando. Ele tá estreando nesse jogo. Vai estrear contra o Linense. É, nesse jogo deve ser a primeira. Nunca enfrentou o Linense, eu acho. Acho que já enfrentou, né? Porque jogava no Bragantino. Já. Com a camisa do Corinthians, é a primeira vez que ele joga contra o Linense, então é estreia. Muito bem, Chay. Danilo e Romero, e no ataque, o seu amigo André. Oh, muito obrigado. Eu tenho um destaque pra fazer desse time, que é o Alan Mineiro. Ano passado, ele foi entre os meias da Série B. Mesmo jogando no Bragantino, ele foi o que mais deu passe pra gol e foi um dos artilheiros do meio de campo da Série B. Então acho que foi uma boa contratação. O Tite não tinha escalado ele até o jogo do Santos. Ele redescobriu o jogador, que tinha voltado das férias acima do peso. Então acho que ele conseguiu no meio de semana entrar no lugar do Guilherme, não, do André Rodriguinho. Mas qual que é? Não, Rodriguinho não. Ele entrou no lugar do... Ele é meia. Luca. Mas a função dele é mais a do Rodriguinho e do Maicon, do Giovanni Augusto, do Guilherme. Ele joga mais na ponta direita, indo pro meio. Mas Giovanni Augusto. Um Romero. Porque o Giovanni Augusto é Romero tá jogando na ponta direita. Sim, mas ele joga mais no meio de campo, caindo pros lados. Ele não é. Ele é mais um armador também. Ele pode jogar em várias funções. Não, o Rodriguinho ele joga de volante. É, mas ele tá jogando. É, tá. É, então, opa, recebemos mais uma pergunta? Hein, nosso encarregado? Bem que poderia ter uma pergunta, né? Uma perguntinha agora do nosso querido ouvinte seria ótimo, hein? Não recebemos. Ainda não recebemos. Então, querido ouvinte, vale lembrar, vamos relembrar o número para o nosso querido ouvinte? Caso queira mandar perguntas para a nossa bancada, 991-93-0320. Gostaríamos muito de receber perguntas de vocês. André, joga alguma coisa na roda aí pra gente? Jogo. É, o Wilson vai voltar a jogar novamente, então, pelo que você falou. É a escalação que eu puxei aqui. Me equivoquei aqui, não. Contatos do centro do pensamento. O Wilson seria a quarta opção. Quarta opção. Zagueiro, né? Então, acho que é mais pra testar ele, porque o Balbuena já tá considerado titular já. É. Não, só tá esperando aquele tempo que o Tite gosta de dar. O Tite foi muito bem em colocar o Iago na Libertadores pra dar confiança pro Iago, né? O Balbuena jogou muito bem o último jogo, mas ele falou, não, o Iago é o titular, então o Iago vai jogar até dar, né? Porque eu acho que o Balbuena também vai assumir em breve a titularidade. Eu acho que o Corinthians vai colocar esse time aí pra dar mais tempo de jogo pros jogadores e conseguir dar mais confiança pro elenco, porque ele não... Apesar de ter grandes... Opa, chegou mensagem? Ainda não. Pode chegar. Vai chegar. Profetizando aqui que vai chegar. Mandina, vai chegar ou não vai? Vai chegar. A gente tá confiante aqui. Então, vai ser mais uma chance pro André mostrar que pode fazer algo. Opa! Eu ouvi o barulho! Eu ouvi o barulho na bancada! Fala, André, o que chegou aí? Ih, a pergunta é engraçada. É engraçado, hein? Qual o nome da namorada do peão? chegou a. Opa! Opa! Chegou essa a mensagem. Essa era a hora da vinheta. É. Momentos de tensão aqui na bancada, hein? Eu prefiro não revelar, vamos deixar aí. No... Manda um beijo pra ela, faça essa declaração, peão. Um beijo. Pra beijo, quem? Meu amor. Meu amor. Então, amor do peão que está ouvindo o nosso programa, tá aí um beijo pra você. Mas voltando a falar sobre Corinthians, o Rodriguinho tá de volta ao time titular. O time que vai enfrentar o Linense, o André também. Cumprindo suspensão. Vocês acham que é um grande teste pro Rodriguinho e o André provarem que podem ser melhores que Luciano e Maicon, respectivamente? Pra mim, o Rodriguinho já provou que não tem que ser titular do Corinthians. Pra mim, o Maicon hoje. Quem você achou que não? O Rodriguinho. Por quê? Porque pra mim, o Maicon, mesmo sendo muito novo, assim, ele já mostrou mais futebol que o Rodriguinho e na falta do Elias, que inclusive o Elias tem uma informação do Elias daqui a pouco. Oh. O Maicon deve ser o titular. Agora, pode soltar agora. O Elias reapareceu no gramado do CT e pode ser liberado pra jogar em até 2 semanas. Ah, então que vai ser quando que vai voltar o jogo contra o Santa Fé lá na Colômbia. Exatamente. Então o Corinthians volta a campo contra o Linense, sábado às 4 horas da tarde, na Arena de São Paulo. Ou como vocês quiserem, Arena Corinthians, Arena de Itaquera. Em busca da vitória, o Itaquerão. Mas agora vamos falar um pouco do São Paulo. Donis, sobe o hino do Tupi. Salve o tricolor paulista. O São Paulo volta a campo no Campeonato Paulista para enfrentar o Ituano no Novelli Júnior em busca da recuperação após empatar com o Trihulianos e perder do Palmeiras no Campeonato Paulista. Contra quem que ele jogou? Trihulianos. Como que era mesmo? Trihulianos. Exatamente, sabia? Time pequeno. Lá interiores da Venezuela. É isso mesmo. Então, São Paulo enfrenta o Ituano, que vem fazendo uma grande campanha no Campeonato Paulista. Está brigando ponto a ponto com Palmeiras e Ponte Preta pelo grupo 3, em busca das quartas de finais. E qual que é o seu destaque, João Pedro, desse jogo? Bom, meu destaque é que o jogo de domingo, o Bauza deve promover mudanças, o Rogério deve entrar como titular no lugar do Carlinhos, que vem jogando. Você tem a escalação aí, Shane? Eu consegui a escalação aqui com exclusividade para o nosso amigo do Arquibancada Mac. Vamos lá. Denis no gol, o Caramelo na direita. Vemos com o Maicon e Rodrigo Caio na zaga e o Mena aberto ali na esquerda, na lateral esquerda. Famosa lateral esquerda. O esquema 4-2. Continua a escalação, Shane. 4-2-3-1, praticamente. 4-2-3-1, praticamente. É, teoricamente. Temos o Thiago Mendes e o João Schmidt. João Schmidt fazendo... É o irmão do Tadeu Schmidt, né? Não é. Eu já tenho essa informação, não é. Enfim. Tá, então. Thiago Mendes e João Schmidt. O Gans ou o Daniel, a gente ainda não tem essa informação definida. Aberto ali na ala esquerda, o Rogério. Na ala direita, Kelvin ou o Carlinhos. E fechando ali o centroavance, o Caleri. É o camisa 9 ou camisa 12, né? Camisa 12. Caleri tentando voltar a marcar gols. Fala, André, você queria falar alguma coisa? É, chegou mais uma mensagem. Outra? Hoje tá bombando, hein? Sexta-feira, hoje o pessoal tá animado. Tá pré-balada, né? Pré-balada. Fala, André, qual que é a pergunta? A mensagem é: vocês acham que São Paulo já está fora da Libertadores? Sim. Sim. Não. André? Muito provavelmente sim. Minha resposta quantos é não. O São Paulo tem dois? Dois. E o segundo colocado? Cinco. Não cinco. Está fora, então. É. Faltam mas três soldados, não está fora. Não está fora. É que o São Paulo ainda tem o jogo direto contra... Contra todos. Contra todos. Mas contra o segundo colocado, o River, São sim, Paulo está três pontos atrás e joga em casa não, contra o River. Chances tem, como o Palmeiras tem sim. Também. Tem né? Chances, mas tá eu aberto. Acho muito, muito, muito difícil. Difícil. O problema porque maior do São Paulo é jogar futebol, na Bolívia. Que nem o Palmeiras. Se os dois times conseguirem jogar... Que não vem acontecendo. Se juntar os dois times, não dá nada. É, não, calma. Mas se os dois conseguirem um futebol melhor, tem condições de vencer esses times, independente de onde jogarem. É, o problema é que não estão jogando bem e não estão vencendo. Chegou uma mensagem aqui do nosso amigo Luciano Lourenço, ele mandou uma mensagem aqui pra mim. Ele perguntou, Kelvin ou Carlinhos na ala direita? Kelvin. Kelvin. É uma disputa boa aí, hein, na ponta aí, não sei quem se destaca pro lado negativo aí, mas eu acho que o Kelvin... O Carlinhos vem sendo muito criticado, chegou Kelvin, a hora de dar uma oportunidade, tanto pro Kelvin como pro ele Rogério. Ele merece a chance, até porque mesmo ele sendo ponta ali, tendo o Rogério, o Bowser ele tem optado pelo Carlinhos, que na verdade nem é ponta, é lateral, né, a lateral esquerda, e o Centurion, que já provou ali, já mostrou que não jogou nada no ano e já merecia estar reserva de São Paulo há um bom tempo. Fala, André. Chaim. Oi. Essa é pra você, hein? Chegou uma mensagem pra você. Vamos com calma com as perguntas. É. Você acha que o Kelvin vai vingar no São Paulo? Bom, a questão é básica. No Palmeiras, toda vez que o Kelvin entrou, ele conseguiu mudar o jogo por sua velocidade e sua capacidade de fazer aquele jogo 1-2. É, não teve muita chance no Palmeiras. E o grande problema do Kelvin no Palmeiras era o arremate. Ele chutava muito mal no gol, não conseguia fazer nada. Só que pro São Paulo, que tem Carlinhos ou Kelvin, acho que é 6-7, entendeu? Nem meia dúzia, porque o Kelvin é um pouco melhor que o Carlinhos. 6%. Mas eu acho também... Perdão, Capita. Pode falar. Eu acho só também que o Kelvin e o Rogério titulares, eles podem ser uma boa pro próprio Ganso se jogar. Sim, dois caras de velocidade pra buscar porque a bola. Porque o Ganso, apesar de estar fazendo um bom começo de temporada, só ele em São Paulo praticamente está jogando bem, e ele falta ainda o jogador de velocidade que passa em profundidade pra ele conseguir fazer as enfiadas de bola e surgir oportunidades de gol pro São Paulo. O Ganso é especialista em fazer as jogadas de facão, né? E ele precisa de dois jogadores de velocidade na ala e um cara que... Um camisa 9, um camisa 12, que seja, que consiga finalizar a jogada. Eu acho que o Balsa ele ainda não achou o time titular ideal pra ele, não né? Não achou, tá claro. É, ele tá tendo muita dificuldade, tá sendo muito criticado já. E não sei se uma eliminação na Libertadores vai acabar causando a demissão dele. E como o Pião falou, o Ganso vem tendo uma ótima temporada logo nesse início. Jogando muito bem. E o que me surpreende é como que os atacantes do São Paulo não conseguem fazer gols. Não conseguem se firmar. O artilheiro é o Ganso com 4, 5 gols. O Calleri fez dois gols que a gente fala todo programa. O Kardec não fez nada. O Chiesa já foi embora. Então tá complicado aí pros atacantes do São Paulo. Tá complicada a situação do tricolor. É, vale lembrar que... Outra mensagem? A saída do Não, é outra mensagem. Tá. Que a saída do Chiesa, chegaram dois jogadores pra base do São Paulo. E eu acho, assim, que o Calleri poderia jogar mais. Que ele não tá mostrando todo o futebol dele. Porque ele deve ter alguma coisa no contrato dele. Se ele chegar machucado no Inter de Milão, ele deve perder algum dinheiro. Então ele deve estar se poupando para o Inter de Milão no meio do ano. Pode ser que esse contrato aí. Eu acho que ele não é tudo isso que achavam que era. Acho que foi aquele chute, né? Não, eu acho que ele é um bom centroavante, mas o time de São Paulo não está ajudando ele. As bolas não estão chegando tá, tão redondas. A bola... Alexandre, o melhor centroavante do Brasil. E às vezes a bola do Ganso, quando vem pelo meio, talvez não fique também numa melhor condição para ele finalizar e conseguir os gols. Se tivesse um cara na ponta de velocidade que conseguisse fazer a bola chegar na área, poderia estar melhor, é o Calleri. Bom, já falamos muito do tricolor paulista, que então volta a campo. É, palpite rápido. Ituano e São Paulo? Ituano. 1-0. São Paulo. Placar, hein? Placar. 1-0. João Pedro? 2-1 São Paulo. Placar. Chaim? Sem placar. Não, vou falar. Com placar porque é a mãe de Ná, vai. 3-1 São Paulo. Cravo! Pião falou quem? 2-1 São Paulo. Você falou Ituano? 1-0 Ituano. 1-1. 1-1, eu acho que o Ituano vence por 2-1 esse jogo no Novelli Júnior. Mas então falamos dos três grandes paulistas, falta o quarto, o Santos. Então, Doni, solta o hino do Peixe. Santos volta a campo neste campeonato paulista para enfrentar o Rio Claro no domingo às 7h30 na casa do Rio Claro. O Santos, nesse campeonato paulista, o grande objetivo acho que é... Para variar, é conseguir Santos favorito, não? Favorito e conseguir a liderança geral para, como a gente fala aqui em todo o programa, jogar o mata-mata na Vila Belmiro, onde o Santos é muito forte. Se não me engano, ele não perde sei lá quantos anos na Vila Belmiro no Paulistão. Nossa, tá? Eu não lembro de nenhuma derrota. Absurdo, assim, tempo que ele está sem perder na Vila Belmiro. No Paulista. No campeonato é paulista. Muito grande. O Santos, que neste campeonato tem 10 jogos, 6 vitórias, 3 empates e 1 derrota. E vale lembrar que jogou na terça-feira. Foi um jogo adiantado ganhou do campeonato. De 1-0, né? Ganhou de 1-0 o gol do xerife Gustavo Henrique. E vale lembrar que não era um jogo atrasado, e sim um jogo adiantado, porque esse jogo ia ser realizado, não sei, não tem agora a data, mas... daqui duas semanas, quando os jogadores jogos da seleção, em que o Santos teria 5 desfalques, então por isso aconteceu isso. Fala, André, o que você tá olhando aqui? Eu queria ver se o São Bento já tinha perdido já no campeonato. Ele perdeu, que ele era o único, agora tem uma derrota, time que não tinha perdido ainda. Uma pena o São Bento, hein? Muito, né? Pena o glorioso São Bento. O glorioso. Santos vai passar grande. Um periguinho aí, hein? Pode ser contra que não... Claro? Contra o Rio Claro, acho que... Acho que não. O Rio Claro é um dos times que tá brigando pra não cair. O segundo pior time do campeonato. Tem só 8 pontos, é o lanterna do grupo D, grupo do Corinthians e... Calma aí, vamos conferir essa informação que você falou. Eu acho que o Santos tem a vantagem de ter conseguido manter um pouco o seu elenco, né? Acho que manter o Ricardo Oliveira, manter o Giovani, manter o Lucas Lima foi o essencial pra conseguir essa regularidade no campeonato. Giovani foi pra China. Não, Giovani, o Gabigol, isso. E acho que essa regularidade, ele é o favorito do Paulistão, até porque os outros 3 times... que poderiam disputar o Paulistão com ele, teoricamente, estão na Libertadores. Teoricamente, ainda estão na Libertadores. Então, acho que o Santos ainda é o favorito paulista até São Paulo e Palmeiras dizer adeus ao Libertadores, se Deus quiser, vamos dizer. Não, você está falando isso pelos times brasileiros, né? Que o Brasil, esses times paulistas, é o Brasil na Libertadores, certo? É o Brasil na Libertadores da América. Então vamos dar uma passada, falando já sobre Santos, vamos dar uma passada nos jogos do Campeonato Paulista. No sábado teremos Água Santa e Botafogo de São Paulo. 1-0 Água Santa. Interessante, Botafogo de São Paulo no Campeonato Paulista. Ele tá quase caindo já. Corinthians e Linense no sábado também, assim como Novo Horizontino e 15 de Piracicaba, Novo Horizontino do craque Richarlison. Cracaço. Ele mandou o Alexandre, que joga muito. E no sábado ainda também teremos... Opa, peraí, vários jogos no sábado. RB Brasil enfrenta o Oeste, o Mojimirim pega o São Bento. Capivariano pega a Ponte Preta, isso é no sábado. No domingo, Ituano e São Paulo, Audax enfrenta o Palmeiras no prefeito José Liberati. Grande prefeito. Grande prefeito. Esse prefeito, mano, nossa. Ferroviária pega o São Bernardo na Fonte Luminosa, Ferroviária que vem de vitória na Copa do Brasil diante do Salgueiro. já que ninguém falou nada, então vem de vitória. E o Rio Claro pega o Santos no Augusto. Augusto sabe o quê? Schmidt. Você fala, vê que conspira, né? Fala, André. Tem uma mensagem do senhor Matheus Visotto. É a última hoje, hein, por favor. É a última hoje. O elenco do Santos tá bom pra ganhar o Brasileirão e ele manda um abraço a todos da bancada. Abraço, tá bom pra ficar... abraço Vitão. Matheus. Abraço, Matheus. É tudo da família Visotto. A família Visotto sempre acompanha o nosso aqui bancada. Quem quer responder essa daí? Vamos que o tempo tá acabando. Eu respondo, eu acho que o Santos... eu também queria responder. Sempre, o Santos sempre nunca é favorito brasileiro, porque ele sempre fica em décimo lugar. E acho que não... André? Eu discordo, acho que vem bem, mas falta elenco. Falta elenco. Mim, é o mesmo fato que há 50 anos a gente fala. Pra mim, no Santos, falta o time tá pronto, titular, mas falta as peças de reposição, acho que o famoso elenco, como disse o time capítulo. Titular tem potencial pra ganhar o Brasileiro. Celular do nosso mensageiro não para, mas dessa vez não é pergunta do arquibancada. Acho que pode até ser pergunta, mas o tempo tá acabando, vai ficar pro próximo programa. Eu só queria dar uma curiosidade pro querido ouvinte, que deve estar louco pra saber quem são os artilheiros do campeonato. Mas antes fala, André. Eu queria só falar não que... Tô muito louco. Também não tô muito animado. Tô falando do ouvinte, Que tem outro jogo aqui que vai acontecer em São Paulo, que vai ser o Fla-Flu, o clássico do Rio de Janeiro, que já começaram a vender os ingressos já... compraram? Na quinta-feira, e já superou o número de ingressos vendidos de pessoas que foram acompanhar o São Paulo e Palmeiras. que então, não foi tão grande. Então, cerca São Paulo, de 15 mil ingressos já vendidos. Exatamente. Você já comprou, Shain, esse jogo? Não, eu acho que eu vou nesse jogo sim. Vou comprar pelo Futebol Card, que é uma melhor opção. É uma melhor opção para nosso querido ouvinte. Só lembrando que o artilheiro do Campeonato Paulista é ele. É ele. Quem? É o William Potker, não? O William Potker tem 7 gols, mas o artilheiro é o Rodrigo Andrade, com 8 gols do Audax. Então, Palmeiras, que se cuide, porque você vai jogar contra o Rodrigo Andrade, provavelmente. Mas por hoje é só, galera, queridos da bancada. Mais um Arquibancada MAC vai chegando ao fim. André Rivera, seu boa noite. Boa noite. Boa noite, ouvinte. Boa noite, bancada. Até a boa próxima. Boa noite. Peraí, que o Vitor quer falar alguma coisa? Boa noite, pessoal. Boa noite, Vitão. Fala, André, suas considerações. Boa noite, galera. Boa noite, amigos da bancada. Boa noite, ouvinte. Boa noite, mãe, pai, Pedro. Tio. Valeu. Pai, Brasil. Já manda um beijo pro seu tio, pra sim, mãe, pro Roberto de Piracicaba. Nossa mãe de Ná. Mensagem pra todo mundo que tá mandando mensagem. Muito obrigado. Luxemburgo aqui no estúdio. Antes fala, João. Parecidão, né? Boa noite, Pedro. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. E um bom final de semana a todos e tamo aí. Tá tirando aí, ô. Tamo árabe. Aí. Onde você vai passar o final de semana, Pião? Rio Claro. Rio com Claro? Quem? Com quem? Por que você já não assiste um grande jogo do Campeonato Paulista entre Rio Claro e Santos? Com certeza. Estarei lá. Estarei lá, estará cobrindo o jogo. Então, ótimo. Chain, é nóis. Boa noite, ouvinte. Muito obrigado pela nossa audiência aqui. Que voz forte. Que nos faz fortes todos os dias. Continuemos sempre assim. Vamos que vamos. Boa noite. Pode comer seu chocolate. Muito obrigado. Então é isso, galera. Queria também agradecer aqui a todos da bancada. Ao nosso Doni querido que fez hoje a sonoplastia. Doni Parucci. Ao nosso querido ouvinte, principalmente. Estamos ficando por aqui. Eu sou o Pedro Rocha. Está chegando ao fim mais um Arquibancada MAC. Valeu, galera. Fui! Você está ouvindo a Rádio Web Mackenzie, uma emissora da Universidade Presbiteriana Mackenzie em caráter experimental.